Este é o som, um relato de vida que iremos deixar para vocês ainda antes da nossa partida. Tudo começou quando eu nasci lá em Bauru, no dia 21 do 1 de 81. Minha mãe biológica sem poder me criar, me trouxe para Araraquara pra poder me adotar. Aos meus pais adotivos, só por eles estou vivo. 3 meses de idade, a dona Sérgio Zé Caroço fizeram o que eu sou desde moço. Um homem de responsa, falo grosso. Graças a eles não parei no fundo do poço. Tá me entendendo, seu moço, assim que é. Eu tô de pé na fé, meu nome é André. Não vou não desistir, meu pai o Zé. Eu vou repetir, vim lá de Iguatemi, zona sul de Araraquara, São Paulo, Brasil. Tá me entendendo, me ouviu, tio, tia? Todo mundo aqui presente, as famílias, os manos, as mina. Ó, só quem é das periferias, né? Dos gueto, seja branco ou preto, não importa sua raça, aqui mesmo contigo divido este relato da minha vida. Experiência de vida já são 3 décadas, a casa dos 30. Mas isso não importa, dando continuidade no relato, a ideia agora volta. No dia 13/10/83, irei isso outra vez. Teve outro filho, outro menino, o meu irmão Orismã, tio do meu filho Natan. Mais tempo com este filho, conseguiu ficar, tentou ele criar, mas seu pai não parava de dar trabalho. Depois de ela batalhar o mês inteiro por um salário, e ele às vezes torrava, jogava pelo ralo, gastava com as amizades erradas e ia de embalo. Daí quando Orismã quase 1 ano completou, Irenice se jogou na Bauru e o levou. Mas não demorou, e ela demonstrou que não aguentou. O adotou para sua avó, mãe de seu pai, tá me entendendo, rapaz? E ele voltou pra Araraquara, e depois de passar uma cara, no dia 16/8/88, Irenice Alves de Oliveira teve uma menina, a nossa irmã Aninha. Depois de 2 anos a Irenice adoeceu, adotou a Aninha pra tia Maria, graças a Deus, porque a criou com muito carinho, com muito amor. Nunca deixou nada faltar e a educou. Mais uma vez a Irenice mostrou que não aguentou. Mas quem sou eu pra julgar alguém? Nem sei o que cê passava naquele momento, hein? Tem várias versões, mas quem poderia responder estas questões? Daqui a pouco entenda o que lhe aconteceu e tire suas conclusões, as suas decisões. Essa história de várias vidas não é novela e sim contos de família. Dá pra escrever um livro, mas um relato triste. Grande dia de existir, persiste, consiste. Essa história de várias vidas não é novela e te deixo antes da partida. Dá pra escrever um livro, mas um relato triste. Grande dia de existir, persiste, consiste. No final de 92, Irenice muito doente, passou mal depois. Insuficiência renal, hemodiálise, medicamentos, mas estava legal. Infelizmente chegou o final da sua passagem pela terra. Fez sua parte, nasceu, produziu, mas sua vida já era. Do outro lado da vida, ninguém sabe o que nos espera. Ideia fera. Enquanto isso, nós 3 filhos estavam sendo encaminhados, separados. Deus escreve certo por linhas tortas, diz o ditado. Não é verdade, aliado. É claro que é, assim que eu fico de pé e vou seguindo na fé, porque é assim que Deus me quer ver, criando minha família e fazendo meus filhos crescer. Aí não vou me perder. Valeu, chegados, por me ouvir, aliados. Continuo no relato. Aninha crescendo, sendo criada em Bauru, e nós os 2 irmãos em Araraquara, zona sul. Um no Iguatemi e outro no Secapião. 2 quebradas vizinhas, que ironia do destino. Trombava na rua desde menino pequenino. Orismã, história conheci, enquanto eu desconhecia, assim prosseguia. Aos 7 anos de idade eu descobri que era adotado. Pegava no pé dos meus pais para saber do meu passado, e sem resultado. Depois do tempo percebi que eles ficavam arrasados, com medo que eu os deixassem, escondiam de mim toda a verdade. Depois de um tempo desisti, tempo passou e eu cresci. Constituí família, tive a Duda e o Natan, com minha esposa Ana Cristina. E meus irmãos também constituíram suas famílias, Orismã com a Denise, que até hoje com ele caminha. Agora já chegou ao mundo meu seu sobrinho Pedrinho. Que Deus o ilumine, eu faço um bom menino. Também nasceu a Emily do Everett e Daninha. A Duda, a Eduarda, nossa filha nenenzinha. Mais uma joia rara, joia minha. Essa história de várias vidas não é novela e sim contos de família. Dá pra escrever um livro, mas um relato triste. Que um dia de existir, persiste, consiste. Essa história de várias vidas não é novela e te deixo antes da partida. Dá pra escrever um livro, mas um relato triste. Que um dia de existir, persiste, consiste. Em setembro de 2007, toda a verdade veio à tona. Clack e boom na minha mente. O meu pai contou toda a história desde antigamente até os tempos recentes. Caramba, todo esse tempo eu tinha toda essa gente. Entes queridos, parentes, mais do que próximos. Que tempo perdido, infelizmente me dá até um remorso. Porque eu via boatos, mas meus pais não confirmavam. Ficavam magoados, dias e dias calados. Agora quero esquecer o passado. Bola pra frente, quero viver o presente e o futuro. Conhecer melhor os meus irmãos, passado é duro. Quero criar com eles aquele laço que não tinha. E meu pai e minha mãe, adivinha? Sempre será seu Zé Caroço e a dona Sergina. Que por minha causa e minha vida, várias noites mal dormidas. Essa história de várias vidas não é novela e sim contos de família. Dá pra escrever um livro, mas um relato triste. Que um dia de existir, persiste, consiste. Essa história de várias vidas não é novela e te deixo antes da partida. Dá pra escrever um livro, mas um relato triste. Que um dia de existir, persiste, consiste. Este é o som, um relato de vida, a história da nossa vida e dos meus irmãos, que de coração dividimos com todos vocês através desta letra, este beat e este som. Na história não, João, é vida triste, etc. Resiste.